Aê, aê, MC Leve na voz, tá mente com 900 no beat. E aí, novinha? Cê é louco, tô cansado de caô, hein, mano. Sai fora, hein. Esperreco, furado. Não dá não. Pra você, vou mandar isso daqui, ó. Ora, via do caô. Meu coração despedaçou. É, hoje não vai me chamar de amor. Nem me liga que eu não vou, tu me deixou. No momento que eu mais precisava, preferiu farra, bebida e bala. Mas não dá nada, agora para e reflita. Para e reflita, você que me deixou. E hoje eu como sua amiga e não vem ligar. Eu não vou atender. Tô culpado comendo sua amiga e ela é melhor que você. Tô culpado comendo sua amiga e ela é melhor que você. Pra você, vou mandar isso daqui, ó. Ô novinha do caô, meu coração despedaçou. É, hoje não vai me chamar de amor. Nem me liga que eu não vou, tu me deixou. No momento que eu mais precisava, preferiu farra, bebida e bala. Mas não dá nada, agora para e reflita. Para e reflita, você que me deixou. E hoje eu como sua amiga e não vem ligar. Eu não vou atender. Tô culpado comendo sua amiga e ela é melhor que você. Tô culpado comendo sua amiga e ela é melhor que você. E ela é melhor que você. E ela é melhor que você. Meu coração despedaçou. É, hoje não vai me chamar de amor. Nem me liga que eu não vou, tu me deixou. No momento que eu mais precisava, preferiu farra, bebida e bala. Mas não dá nada, agora para e reflita. Para e reflita, você que me deixou. E hoje eu...